Atlântida, Atlântida, Atlântida. Senta lá, senta lá. Senta lá. É, Porã. Não, tu senta aqui, Pi. Tu senta aqui. Porã. Aí, aí. Senta ali, Potter. Bianjos. Bianjos não tá bom hoje, hein? Vai ser um programa emocionante. Hoje o Bianjos não tá bom. Pode constar na ata já antes mesmo do programa, Pi. Hoje Fetter constata que Bianjos não está bem. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Atlântida, 1:04. O programa da família, o programa da vida real. E a gente diz umas bobagens também para dar risada. Coca-Cola, abra a felicidade no seu ritmo. Nova Skin, o cervejão do aniversário do PB. Panvel, você sempre bem. Na mesa, Maurício Amaral. Sábado em São Lourenço do Sul, aniversário do PB, 5 anos. Cinco anos, e 5 anos do PB nunca mais, né? É esse ano. É esse tem ano, que aproveitar, é senão não vai ter mais. Anos, que vem é 6. Talvez não tenha 6. E talvez não tenha a festa dos 6 anos. Boa, comemora. Marcos. Fala, Porazinho. Olá! Como vai, Porazinho? Tudo beleza, tudo velho? Porazinho de camisa branca me tudo deixa certo. Louco. Eu sei, eu venho vai, mesmo é pra estimular Marcos o teu sexo appeal. Marcos Pianges, tô certo, mal-humorado, né, Marcos? Cara, não, nem tô muito mal-humorado, não. Tô meio tá de cara. Hoje, tá de cara com o quê, meu? Fala que eu também tô. Vamos lá. O que aconteceu aqui em Porto Alegre foi o seguinte: chegaram os caras, assaltaram uma médica pediatra, deram um tiro nela. É e nem dormiram na prisão. Não dormiram! Eu tenho uns amigos maconheiros, fumam maconha, eles dormem na prisão 2, 3 noites. Ah, maconheiro dorme na prisão. Deram lugar, tiro né? numa mulher. Qualquer lugar é maconheiro dorme. É impressionante, Marcos Pianges. Hoje também pela manhã eu tive trocando uma ideia com o Capitão Maciel do eu Boy. Eu entendi a parada. E o Capitão Maciel foi um dos caras que tava no comando ali da operação. Tem o major da brigada que desabafou no Facebook, também, né? Isso também. Que gerou toda a... Isso aí. E a indignação do brigadiano, cara, da polícia militar, é que os caras vão lá, fazem o trabalho deles, arriscam a vida deles, saem de casa de manhã, dá um beijo na filhinha, naquela princesinha de 3 anos que tem lá em casa, e não sabe se vai voltar. Mas pra ir atrás de ladrão. Aí a justiça vai lá e solta o cara. Mas eu não entendi. É da lei entender. Eleitoral, né? É da lei eleitoral. Mas não é pode... só isso. Não, mas é agravada. É porque nesses é flagrante, dias Maurício. Flagrante não... É, não, é que tem uma... Tem uma mas ele não foi pego em flagrante. Foi um mal entendido entre a promotoria e exatamente, o delegado, não tinha... Público. Exato. O flagrante é quando o cara aqui tá com a arma na mão e o corpo estendido no chão. Isso é o flagrante. E não rolou isso. Não rolou isso. Então o cara tá amparado nessa lei eleitoral, cara. Olha que absurdo. Olha aqui, ó. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Estado, a soltura veio acompanhada de 2 medidas cautelares restritivas. Uma exige a presença de Madruga e Mesquita de 15 em 15 dias no Fórum Central para informar o que estão fazendo. A outra os impede de sair de casa das 10 às 6 da manhã se forem encontrados na rua durante esse horário. Aí serão presos. Ah, isso aqui é daqui pra frente. Os caras ainda são uma dupla, Madruga e Mesquita. Cara, 21 anos e 18 anos, cara. Duas crianças. Que cara. Barbaridade. Duas dando crianças, tiro, cara. Dando tiro. Podendo matar gente aí na sem rua. Nenhum preparo psicológico, porque tem bandido profissional, que aí é preparado psicologicamente pra não desferir um tiro, entendeu? Esse não dá tiro. Exatamente. Mas esses aqui não, cara. Esses caras tão drogados, na rua fumando crack com arma na mão. Já tirando pelas costas, né? Ah, um absurdo. Mas, meu, é revoltante, velho. É revoltante. Não, o revoltante é realmente não, esses caras não ficarem presos, né, meu? É existir brecha na lei pra que as pessoas não fiquem presas mesmo sendo comprovado o delito, cara. Tá comprovado. É entendeu? Que a origem da revolta ainda é outra, né, Porã? A origem da revolta é muito lá atrás, quando esse cara de 21 anos não teve sentado na mesa de uma escola, não teve merenda, não teve banheiro em casa pra fazer as necessidades dele, fazia ali no valão mesmo. Não teve a mínima dignidade. Não teve dignidade, por quê, cara? Porque os caras que a gente bota no poder lá não olham pra isso, cara. E roubam eles não olham, todo. Eles roubam agora pra se arrumar agora pro resto da vida. Aí o Brasil, pro resto da vida, que se ferre, velho. Não, é essa que é o real. Pior, e o pior ainda, bons ouvidos que eu vou falar. Por incrível que possa parecer, a educação deles pode ser melhor soltos do que lá dentro da prisão. Assim, né, cara? O cara lá, que cai dentro da cadeia... Virar, aí lá eles são tratados como bichos, escola do crime. Animal, né? Escola do crime. Sabe? Maltratados vão sair de lá com mais raiva ainda da sociedade. E então, sem nada pra perder. Exatamente. Nada pra perder. Daqui a pouco, longe da prisão, o cara pode melhorar. É, a verdade é que a gente tem uma escola que não educa e uma prisão que não reeduca, né? E um governo que não se preocupa. Não, não existe. Não, um governo não, né? Todos não os governos. Um governo enquanto Estado, história. Brasileiro. Né? Estado brasileiro, é. Hoje é dia da natureza, 4 de outubro de 2012. Não cumprimentei o Potter. Fala, boa Potter, tarde. Beleza? Mr. P? Ah, sim, sim. E sim, a estrela sim, móvel sim. do programa de hoje é o nosso Neto querido Neto Fagundes. Hoje a nossa audiência vai ter que conviver com isso. Eu tô me debatendo no Twitter desde de manhã cedo com esse assunto, trocando ideia com uma tá galera. Hoje. Vamos acalmar, hoje a nossa Magnata. Audiência vai ter que conviver com o nosso rancor. Eu queria saber se o Potter é sempre mal-humorado assim. Sabe que me perguntaram isso hoje na academia, se o Potter é sempre assim, fiquei, mal-humorado ou se ele faz tipo... É quem tá namorando. Eu fiquei chocado, porque foi uma menina. Quando eu tô trabalhando, eu sou profissional, né? Eu busco sim. tudo isso aí. E quando eu estou trabalhando, eu também sou um cara simpático. É verdade, isso é verdade. Eu lamento, assim. Ainda mais uma menina. Eu achei muito estranho. O ser humano, às vezes, interpreta o mundo do jeito que ele é. É, mas é que... A psicologia explica isso aí. Talvez tu tenha feito uma piadinha com ironia e não foi entendida. Pode ser. Tu é um cara bem irônico. Mas quando eu tô trabalhando, Foco é ali. Hoje, por exemplo, eu tava trabalhando toda manhã com a Miss Brasil, que nos ouve. A senhorita Gabriela Marcos, Miss Brasil, vou representar o Brasil agora no Mundial, lá em Las Vegas. Nome lindo, Marcos. Né? E aí eu passei a manhã com ela, fui simpático. Da família, Marcos? No spa onde eu estava lá e tudo mais. Então um beijo pra Gabi que tá nos olhando, que tá nos escutando agora. É o primeiro Marcos que eu senti vontade de ficar. Hoje é dia da natureza, dia do barman, dia do cão. Dia do cão, você que é cão, o nosso abraço. Hoje é o dia do cão. Beijo especial, você que é cão. Hoje nós estamos num dia de cão. É dia dos dois dos melhores amigos do homem, né? O cão e o barman. Verdade. Hoje também é dia do poeta, Pause. Olha isso. Eu sou poeta, né? Poeta. Eu luto pela natureza e perdi meu cão correndo no dia da natureza. Tu é tradutor. Tu é versionista. Eu não pratico bruxaria. Isso é versão. Mas tu nunca ouviu Morena Raiz, menina. Isso é poesia pura. Meu Deus, cara, não tem mais saco pra isso, Pause. Morena Raiz, menina, te ver me faz viver, me faz feliz a vida inteira. Hoje também é dia de São Francisco de Assis e talvez o cachorro esteja representando o reino animal nesse protetor momento. Protetor dos animais, né? O São Francisco vegetal, de Assis. Vegetal talvez não muito estaria representando. É dia mundial dos animais hoje. É por isso. São Francisco de Assis matava mosquitos, será? Porque às vezes vinham os mosquitos nele, pegavam ele. Mas formiga. Ele era maior que isso. Formiga, sem querer, ele matou. Não pode. Matou. É, se ele caminhou um dia no mato, ele matou uma formiga sem querer. Alguma perereca, será que ele matou? Eu acho que não. Perereca não. Pisar em perereca é difícil. Olha só, vamos começar os destaques do Clique RBS com um assunto que tem a ver com o que a gente estava falando ontem. Aliás, ontem não, antes, aqui no início do programa. Professor do ensino fundamental no Brasil é um dos mais mal pagos no mundo. Aí responde tudo. É? Em média, o professor... Porque aí, o que que acontece? O professor, que é o cara que é fundamental lá na criação, na educação dessa criança, que vai ser o adulto, que vai trabalhar pelo crescimento do país lá na frente, ele ganha mal. Aí, o que que vai acontecer? Ele não vai mais... Não vamos mais ter professor com o passar do tempo. Né? Infelizmente, vai acabar que ninguém mais vai querer ser professor. Da mesma forma, na outra ponta, tem o policial, que também é muito mal remunerado, e que daqui a pouco também não vai mais querer ser policial. Então nós estamos ferrados, velho. Sem educação e sem segurança. E outra coisa assim que a gente pensa, né? Tudo isso foi sempre terceirizado. Antigamente a gente tinha isso de uma forma muito mais natural. Tinha a segurança, a brigada era consistente de acordo com a cidade, e a professora era como se fosse a mãe da gente. E isso hoje era tudo garantido pelo Estado, né? Tudo garantido. Que há muito tempo já não é, de 30 era saúde, anos pra cá. Olha só, era saúde, a educação, né? E a família, a base da família ali. Não tem mais isso, cara. Não tem, cara. Tá, desintegrou isso. Então, sem essa... E essa professora que era mãe, hoje ela é tia, né? É a sogra agora. Não, ela é tia. Pode ver que os... E é maltratada pelas crianças. Os aluninhos já chamam, né? A tia, o tio, verdade, o professor, ele tá longe, ele era parte da família. Tu saía do berço familiar e passava pro colégio. Era a mesma coisa, o respeito era o mesmo. Eu tive uma professora de geografia que na sexta série, que ela começava a aula sempre, ela escrevia a data embaixo, ela colocava na moeda que tava começando os reais, né? Ela botava 673,44. O salário dela. Ela assim, eu recebo isso aqui pro mês, me ajudem. Aula. Isso vem ao encontro de uma coisa que eu ouvi a minha mãe dizer uma vez. A minha mãe também era professora estadual. E aí chegou um momento da vida da minha mãe que ela tinha dois filhos pra criar, uma casa pra cuidar, e um marido, e aí, enfim, tudo rolando. E a minha mãe falou assim, ó, quer saber? Eu já ganho muito pouco pra me incomodar com os filhos dos outros. Olha isso, velho. Isso aí. Não, porque ela, professor estadual, cara, a gurizada deitava e rolava, sapateava em cima dos professores, já naquela época, início dos anos 80. E num tempo que a escola imagina não era hoje tão ruim assim, né? Exato. A escola estadual ainda tinha um certo patamar de na qualidade. Minha cidade, quando eu saí, em 97, a escola que eu estudava era mais forte, era estadual e era mais forte da cidade. E aí, né, o amor todo aquele, né? Aquela coisa, ah, eu amo essa profissão, eu vou ser professora, vou educar, vou criar pessoas. Não tem mais isso, lá, né, sabe, há uns 10 anos a Suécia decidiu ter o melhor sistema de educação do mundo, né? E aí apresentou isso na comunidade europeia. Lá e a Finlândia se levantou e disse assim: ah, nosso objetivo é mais discreto, é mais humilde do que o de vocês. A gente só quer ser melhor que vocês. E hoje a Finlândia, depois de 10 anos, tem o melhor que sistema educacional do mundo. Que é o seguinte: é menos hora-aula, menos dever de casa, educação musical para estimular a criatividade. Esporte. E muito reforço, cara. Reforço na primeira, da primeira à quinta série não tem, primeira série, segunda série, terceira série não tem, é todo mundo misturado, e foco em aprendizado de base. E depois, que a partir maravilha da sexta série, todo mundo voa, entendeu? Que maravilha. E lá estão as empresas, a Nokia, as empresas mais criativas do mundo. Então, só para completar a informação aqui, ó, em média o professor brasileiro recebe 10% do que é pago na Suíça e em basicamente toda a Europa. Que horror. Nos Estados Unidos e no Japão, os salários são pelo menos 5 vezes maiores do que os professores do Brasil. Todos os especialistas dentro da campanha Educação Precisamos de Resposta da RBS apontam isso como... tem vários problemas, e um dos principais problemas é a desmotivação dos profissionais de ensino, que não ganham nada para isso, tem que enfrentar uma gurizada que está achando que a educação é um saco, né? Porque não era mais, não, não é mais, agora é rede social. Porque ela também não tá bem tratada por causa de tudo, é uma bola de neve. Ou seja, eu vi uma palestra do ministro da Educação da Finlândia, ele disse exatamente isso: que tem professores, que tem pessoas que se formam e que podem ser tudo, que podem ser médico, podem ser engenheiro, e decidem, não, eu quero ser professor. E essas Brasil, pessoas não conseguem, tem pessoas que ficam 7 anos tentando ser professor e não conseguem, cara. Porque o sistema de seleção para ser professor é muito rigoroso. Super rigoroso, entendeu? Por que tu quer ser professor? As pessoas dizem, ah, porque meu pai era professor e tal. Tá fora. Tem que querer mesmo, entendeu? E, enfim... Bem, aqui tem um dado bem ao contrário desse, né? Que se for perguntar pras crianças se elas querem ser professor no futuro, vai dar ali 2%. E olha lá, 2%. 2% das crianças que estão na escola hoje querem ser professores. Isso então aí. Não vai ter professor. Não vai ter. Não, vai detalhe, ter é uma criança que ela vai crescer e vai e cair. Vai ir pra 0,5% isso aí. Beijo pra minha irmã. Aí eu fico pensando o seguinte: Débora, as crianças vão ter que ser autodidatas, né, cara? A partir dos 6, 7 anos de idade vão ter que procurar, cara, tudo na internet. A verdade é que precisa de uma revolução na educação brasileira, velho. Senão esse país não vai ter jeito. Isso aí. E não vai ter, cara. Não vai ter. Esquece, não vai ter. A minha irmã dá aula. Minha irmã dá aula todo dia de tarde lá em Floripa, e todo dia de manhã ela fica preparando as aulas, eu vejo ela de manhã cedo já preparando. Então é um troço que é impossível, cunhado. Cunhado. Cunhado. E aí, cara, esses dias ela levou pra educação ambiental lá um cara que faz reciclagem. Que, cara, tua irmã é perfeita. Que cata lixo. O Deco. Que, não era o Deco, mas um cara que cata lixo, né? E que mostrou lá, enfim, como é que faz a reciclagem e tal. E aí o cara falou: ó, e com isso daí eu ganho perto de 2.000, 3.000 reais catando lixo na rua e tal. E a minha irmã não ganha nem um terço disso. Olha isso. Caramba, né? E aí a criança que tá lá pensou, pô, vou sair da escola, lixo, vou catar lixo. A gente sabe que, obviamente, nenhum governo foca nisso aí, porque isso não vai colher, né? Ele não vai colher. Se ele bota a prioridade de educação no Brasil, ele não colhe. 4 anos você não faz uma geração. Não, né? Então eles ficam colhendo em outras coisas, em viadutos e tudo mais, e botam isso nas campanhas, que é tudo brilhante, que aí o nosso carro pode andar, né? O nosso carro agora cruza aquela faixa por cima, diminui não para um pouco mais a queixa, né? E aí a educação fica lá, porque não vai, mano. Ele não vai ganhar outra eleição. Não vai mudar e aí nada, todo vai mundo mudar. Que mama nessa teta gigantesca do sistema, sabe? Não vai parar de mamar, então não adianta focar em educação. Então nós somos ferrados mesmo. E as coisas vão mudando, vão melhorando. Sim, vão melhorando, governo a governo, a cada 4, 8 anos, a cada final de período, né? Desses governos que muitas vezes se renovam. Sim, as coisas vão mudando devagarinho. Mas tem coisas, cara, tem pilares que não vão mudar, que é o da saúde, que é o da segurança e que é o da educação. Aí eu vou te dizer o seguinte, Porazinho, a minha avó, professora também, a minha avó morreu esses dias com 100 anos, a minha avó morreu com esperança. E nunca veio a concretização dessa esperança. E pra nós também não vai vir, cara. Eu espero que venha, Fetter, mas é isso aí. É difícil. O problema é que a classe política vai, se elege, aquele grupo político que se elege, vai pra pegar o bolo do dinheiro e dividir para... Eles. E não existe continuidade nenhuma. Não existe não vai mudar, uma velho. Continuidade de um projeto para o bem maior de todos, né? É assim essa que é a verdade. Facebook comemora marco de 1 bilhão de usuários ativos. Uhum. Em um post da página da empresa, o Mark Zuckerberg anunciou a conquista. O Brasil é o segundo país com maior número de pessoas conectadas no Face, com 58 milhões, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas aí tem um usuário passivo aí também no Facebook. Não é só muito, ativo, tem, né? Não, tem muito passivo. Tem uns passivos. Atingiu 1 bilhão porque a China ainda não pode usar Facebook. Sim. Imagina quando abrir pra China. É 3 bilhões. Quando abre pra China, aí é uma loucura. E acaba hoje a propaganda eleitoral do rádio e da TV. E aí domingo a gente vai pra festa da democracia. Que coisa linda, né, cara? Vamos lá votar, nosso país vai melhorar. No rádio, inclusive, já acabou. A última edição foi agora ao meio-dia. Hoje também é o último dia pra realização de comícios. Hoje também é o último dia para a realização de debates entre candidatos e tem na RBS TV debates nas cidades onde tem retransmissora no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São cerca de 140 milhões de pessoas indo às urnas no próximo domingo. Apenas no Distrito Federal e em Fernando de Noronha não haverá eleição. Eu falei que era para nós ir para Noronha esse final de semana. Aí, ó. Viver lá. Pra quê, cara? Pra descansar, surfar. Ah, vamos. Imagina para lá, não tem santinho. Porã surfando, não tem cavalete. Ah, isso aí, quem sabe um dia eu vá morar aí. Mas o Luciano Huck tá lá, com a pousada dele. É, pois é. Às vezes eu vou lá pelo Google Earth. Quanta diferença. E a gente tava falando do voto em trânsito, Google, né? Ocean. Caiu o voto em trânsito, não tem mais voto em trânsito, sim, agora. Não pode dirigir. É porque nem bate o carro, só, né? Pode beber, dirigir e votar. Justifica. Eu também acho, mano. Mas o cara dirigir e votar. Não, mas é não, mas justificar pode, né? Eu tenho que votar na igreja, não vou conseguir deve ir pra igreja. Justificar. Então eu vou justificar. Não pode dirigir e votar ao mesmo tempo. Carros que gastarem menos combustível terão incentivo do governo. Olha isso. Indústria automotiva terá que reduzir o percentual de consumo médio de combustível por quilômetro. Uhum. A meta é chegar em 2016 com um consumo médio de 17 quilômetros por litro, no caso dos carros com gasolina, e de 11 por litro nos que usam o etanol, o álcool. Hoje o consumo médio é de 14 quilômetros por litro nos motores de gasolina e 9 por litro com o etanol. Nos 1.0, né? É, médio, e era isso, né? Médio. Deve ser a maioria dos carros. É. Tá na rua? É. Acho que é, né? Sim. Dá sono, essa deu sono. Tá bom, deu mesmo. Tá bem, 1h20, esse é o Pretinho Básico. Hoje nós estamos indignados. Você que tá nos ouvindo e não tá entendendo, nós estamos... puto hoje com a história. É, eu sei que muitas vezes a gente aqui não tem muito embasamento pra falar de certas coisas. Na maioria das vezes. Mas eu fico de cara quando a nossa audiência... tá muito chato hoje como eu vi manifestações no Twitter aqui. Porque, meu, a gente tem que falar dessas coisas, cara. Tem que falar, tem que discutir a nossa vida. É que a gente depende da nossa Brasil vida. Como esse, a gente depende da felicidade de todo mundo que tá à nossa volta... do bem comum, pra gente estar feliz e vir aqui fazer o nosso trabalho, velho. Isso aí, Magnata. Porque isso aqui não é um palco, né, cara? Isso aqui eu não posso chegar aqui e dizer que eu tô feliz se eu não estiver feliz, né, cara? Eu tô tentando ficar feliz mesmo. Tamo puto, o que aconteceu em Porto Alegre de ontem pra hoje é um troço absurdo, não pode acontecer, cara. 1h21, vamos dar uma rodada aí, quem é que vai? É verdade, Marcelo, né? Vamos ao jornal. Vai lá, Marcelão. Nosso jornal. Verdade, amigo. É verdade que temos no jornal de hoje. Temos uma pediatra levando tiro, Marcelino. Você vai saber agora. E aí o rapaz que reclama, o rapaz que diz, não, eu quero piada. Imagina se é a sua mãe. Eu quero alienação. Eu imagina quero alienação. Se é a sua mãe. Eu quero lixo cultural. Que levou um tiro no meio da rua. É verdade. E o cara que deu o tiro tá solto. Tá solto tomando cerveja. É verdade. E dando risada da sua sertaneja. Cara. Vamos dar tiro pra cima pra é verdade. Dando risada. Como é que é o Madruga e o Mesquita? Madruga e Mesquita, nova dupla sertaneja que está assaltando em Porto Alegre. Brincadeira. Dá tiro, é isso aí. Sertanejo universitário. Esse é o Brasil aí, mano. É verdade. É tiro na cara do vagabundo. E ainda corre o risco, brigadiano que prendeu. É verdade. Ser perseguido por bandido. Um abraço pro Maciel. Aparecer depois na casa dele. É verdade, ameaça. É verdade. Isso daqui é terra de ninguém, até amigo. Até quando, Marcelo? Até quando? Pra sempre, Marcelinho. Pra sempre. Marcelino Forever. Boris Casoy, que é isso? Isso é uma merda. Americana é presa por deixar filho sozinho e visitar o namorado. Olha isso. Ficou mais de 4 horas no Vucu Vucu com o namorado. É verdade, tava com saudades. E os filhos ficaram sozinhos em casa, não pode estar presa. Não pode. Foi presa, vagabunda! Vagabunda! O que falaram pra ela? Tu tá presa. Tu tá presa, tu tá presa. Tu tem direito de sentar. Tem direito de sentar. Tem direito de sentar. Uma dupla foi banida de um restaurante britânico porque comeu demais. É verdade. Foi em Brighton. Ah, lá em Brighton tem... Let's go to Brighton. É verdade. Num site, um restaurante diz que os clientes comem de tudo. E aí foram lá o George Dalmon e o Andy Miles. Que duplinha. Comeram demais. É verdade. Era comida liberada, eles deram o calote lá, não pagaram. É, e comeram muito. Comeram demais. Faliu o restaurante. Daí foram mandados embora simplesmente porque não paravam de comer. É verdade, porque quando é buffet livre, você pode comer até aguentar. É livre. Depende, é livre. Se tem uma carne, só paga uma carne só. É verdade, só duas carnes, com duas carnes. A guarnição, a carne você pode não. Repetir o arroz, carne feijão, embaixo, a sobremesa. Bota a carne embaixo. É bota muita gurela, cara. Esconde a carne. Bota a carne embaixo, cobre com arroz. Vai com verdade. É bota vai, bota o bife embaixo do arroz e feijão. E aí começa. E depois bota outra aí carne. Lá em cima, bem pro cara enxergar, tu bota bem em cima uma. É muito chinelo. Esse é o povo brasileiro. É verdade, amigo. Fala aí, então, da paz. Vamos pro jogo. Tá na hora de você aí ficar em casa pensando nas perguntas e pra quem você vai torcer. É verdade, da pena. Porque hoje. E Porto Alegre, da pena. Como está Porto Alegre? Porto Alegre. Quero mandar um abraço pra cidade de Porto Alegre. Uma cidade fantástica, uma cidade bonita. Uma cidade acolhida. Segura. Não, é acolhedora. Eu gosto de ver as coisas bonitas e eu realmente gosto de Porto Alegre. Tem o povo acolhedor, a tua o povo filha educado. É muito bonita. É, a tua filha é que ela costuma ir. A filha me perguntam muito se ela é gaúcha. Mas agora encaminhamos, né, da pena. Vamos encaminhar o programa. Quem vai pro jogo? Eu tô na lista ainda, né? Mas é claro, tá na lista e vai competir, vai concorrer indo com bem. Aquele que é o grande nome do programa. Mas antes, vamos apresentar esse que falou agora e que representa esse povo. Esse povo que é querido pelo Brasil, o Gauchinho! Beleza, Gabriel? Eu gosto de olhar o Gauchinho porque ele usa sempre roupas típicas do estado. Quero sempre dar os parabéns, mando meu abraço. De alguém que não tava torcendo pro Gauchinho. É, rolou um falando da fruta. É, mandou o Gauchinho longe. Sempre vai ter alguém do contra, não vamos dar bola, vamos torcer pro Gauchinho, que é um cara que representa muito bem, um sujeito bacana, bonito, elegante. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Do lado dele, concorrendo frente a frente, ele que eu gosto, é uma simpatia, uma inteligência. Um dromedário. Aí vem ele, o Corcundinho. Corcundinho. É demais, é dromedário que time, Corcundinho. Agradecer o carinho que cresce a cada dia da Mas que coisa bem boa, todos aqueles que encontram o Corcundinho nas ruas, mandem o meu abraço. Mano, eu encontrei ontem a dona Mirtz no açougue, mandou um abraço pra ti, que tá acompanhando, trouxendo pra você. Dona Mirtz, um abraço, dona Mirtz, um abraço. Mirtes. Dona Mirtz, vou pra pergunta, pro Gauchinho, tá preparado. Atenção. Nome do sujeito que é símbolo nos Estados Unidos, que tem as cores da fotografia ali, azul, vermelho, azul, e ele aponta o dedo e usa uma cartola. Tem. Qual é o nome desse sujeito? É difícil, hein? Conhecido no mundo inteiro. É difícil. Símbolo americano. Tio Sam. Brasil. O Chico sabe da história. É corpo sã, mente sã, tio sã. Agora o Corcundinho, vamos à pergunta. Corcundinho é objeto utilizado pra... Me deram uma camiseta muito apertada. É tu que tá crescendo. Corcundinho é justo muita como o dedo no nariz. Da pena. Tem que falar academia. Com o pessoal, o pessoal do Capari pra trocar a camiseta. Camiseta no braço ficou muito apertada. Isso é pijama, Corcundinho? Vamos lá, né, da pena. Caminha, vamos, né, da pena. Mas tem pergunta do auditório, sabendo qual é o nome do objeto utilizado pra apagar fogo. Quem é aquele gordo do auditório ali, de camiseta branca ali? Aquele gordo, ele é contratado pra fazer as festas que nem o Porã. No Domingão do Faustão. Eu sou dançarino, tirar ele. Eu sou dançarino do grupo, eu e o Arthur Gilbert. Vamos pra briga aqui, não vamos pra briga. Vamos pra pergunta, qual é o nome do objeto utilizado pra apagar, eliminar fogo nos grandes incêndios? Tem. Quer me empunhar? Não, cara. Objeto. Eliminar fogo. Já foi. Calma, tem que entrar o tempo. Olha, se já entrou, já acabou. Pode ser hidrante, pode ser mangueira. É um objeto só. Isso. O nome do objeto deve ser o extintor. Brasil! sabe, Marcelo, que tinha uma banda nos anos 90 que era Extintor ao Contrário, Hot Nitch. É, Magnata, era uma banda que eu empresariava essa banda. Era a banda do Tom Capone, que depois se notabilizou por produzir discos para o Rapa. E depois morreu num acidente muito feio. De moto. Andando depois de ganhar o Grammy. É verdade. Num cruzamento dos Estados Unidos da América. Que momento da vida do Tom Capone, sabe, né, cara? Que ele foi morreu? Morrer, né? O momento acidente da morte. De moto. Ele morreu porque ele tava usando só o coquinho aquele de capacete. Ah, sim, sim, sim. Ele tinha ido buscar o Grammy da Maria Rita, que ele tinha produzido disco também. Ele disse que foi o Xandão. Xandão do Rapa. Maria Rita, o mal que ela faz pra música brasileira. Que isso, cara? Tadinho, cara. Maria Rita não tivesse ganhado o Grammy, o cara não teria buscar. Cara. Não teria morrido. Maria Rita esteve aqui em Porto Alegre esses dias no Araújo Viana. Baita show, baita mulher. Mas eu prendi o básico. Alguém tem que falar isso. Filha, né, da Elis, né, cara? Me diz uma música de sucesso aqui, da Maria Rita. Tá Perdoado, por exemplo. Como é que é? Pô, tu tá maluco, cara? Abertura da novela das oito de duas temporadas atrás, cara. Bota aí, bota aí. Vai aí, Marcelo. Vai aí. Manda um abraço aqui pra banda Flander 72. Olha aqui, ó. Flander 72. Olha aqui. Aê! Aí, fala mal disso aí agora, fala que mal. Que é isso? Essa aí é a música da Maria Rita. É, peguei o cobertor. Perfumei elevador. Peguei o cobertor. Agora eu tô com dor. Troquei o extintor. Perfumei o corredor. Perfumei o elevador. Pra tirar de vez o mal olhado. Okay. É demais esse som, cara. É verdade, bom. Amigo. Oh, tá louco. É bom. Esse aí foi o momento musical aí, do jornal. Esse foi o jornal aí, mas. E aqui. Chegou no almoxarifado. Quando eu não puder pisar. Não é dela, mas é uma interpretação magnífica. Essa okay. Dá marrom. Batuque. É bom. E um detalhe, não. Esse jornal tá uma acabou, né? Acabou verdade, o jornal hoje. Acabou. O jornal virou acabou com o número musical. Eu gostaria de encerrar essa primeira meia hora. Ô, Mr. P, por favor, Mr. P. No silêncio e demonstrar pra vocês a minha alegria de ouvir essa primeira meia hora. Que foi assim, é muito bipolar, foi contagiante, né? Foi contagiante, eu tô assim. Foi, um programa bipolar, cara. Cara, lembra que ontem eu falei da Brotoslávia? Lembro. Sim, lembra sim. Da Brotoslávia? Sim. Um país com 85% de mulheres. 85% do país. Leste europeu, né? É de mulheres, cara. Eu fui atrás, vou botar a Brotoslávia. Mas não, a gente tentou o K e tentou KR.com mesmo. Caí. Brotoslávia faz 13 anos que neva todos os dias. Ah, tu tá louco! Na Brotoslávia, cara. Não acredito. No frio. E aí, sabe o que está isso tá originando? Entre as consequências desse fenômeno é que toda a população está se tornando loira. Tu imagina, cara. É que os cientistas lá analisaram a neve do país e tem altos níveis de cloro. Só o que estaria fazendo com que a população se torne loira. Que loucura, mano. Imagina, cara. São 85% de mulheres e elas estão virando loira. Getting blonde, man. Que loucura, cara. Que isso, they hein? Getting blonde, man. Brotoslávia. Brotoslávia, 85% mulher loira. Tudo loira. Eu sou contratante. Onde é que eu posso ver essa população? Balada do Pretinho. Que alegria de cacique. Google Images. Cara, é curioso que essa Brotoslávia. Tô curioso com a Brotoslávia. Ai, muito bem, cara. 1:30 PM, vencemos a primeira meia hora da montanha russa, né, Pi? Por quê, papai? Muito, muito. Pretinho básico de hoje tá uma montanha russa de emoções. Perfumei o Sou um belo Citroën C4 hatch prata 2010 2.0 automático com couro. Modéstia à parte, sou uma nave. Carro pra quem gosta de carro. Até agora rodei apenas 38 mil quilômetros, ou seja, estou muito bem conservado. Costumam vender meus irmãos gêmeos por aí na faixa de 45 mil até 47.500. Mas meu dono, que é muito querido, tá pedindo por mim a bagatela de R$42.500, mesmo com todos os meus atributos. É ano 2010. Vendendo no pretinho, @gmail.com. Vendendo no pretinho, @gmail.com, que o patrão manda umas fotos e ele ainda aceita um carro 2010 completo, mas de menor valor, como parte do pagamento. Tá bom, cara. Tá bem, pra comprar esse carro aí. Outro, vendo violão Tajima Vegas. Com cordas de nylon e afinador para destros. Olha aí que legal, Magnata. Tá praticamente zerado, foi usado pouquíssimas vezes. Interessados, então mandem e-mail para Storini. Storini@hotmail.com. Agradeço a oportunidade de anunciar e aproveito para dizer que sou fanzona do programa. Ouço sempre que posso vocês. Beijos a todos. Oi, aí, querido. Eu tô aí, né, Almir? Eu tô indignado. Tá indignado, Almir? Eu tô de cara. Então tamo de cara junto, Almir. E pra isso, a Almir que tem personal security traz pra você um personal segurador, né? Um segurança personal. Vai dar, boa, tá bom, tá bem. Boa, delivery. Gostei, já gostei. Delivery. Ah, liga e vem. Delivery, liga 0800, tá. Uma ligação gratuita. Tá. E aí ele vem. Em quanto tempo? Meia hora, 40 minutos, ele chega e te protege. Então chega o ladrão. Ladrão, assim, aí tu tá liga. Me dá tuas coisas, daí tu... Não, aí tu só um minuto, pouquinho, preciso fazer uma ligação. 0800... Aí digita um, né? Se for assalto. Ah, é eletrônico aí do atendimento. Digita um se for assalto. Se você é assaltando, ligue dois. Se for dois, se tiver mão armada é dois. Mão armada, ligue dois. Se for sequestro, que lâmpago diz que três. Sequestro e cuspida na cara, três. Se for alguma pessoa entrando no teu estabelecimento, 4. Invasão de domicílio, 6. Se tu for pro sequestro relâmpago, já foi? Já foi. Se for alguém querendo entrar no teu estabelecimento traseiro, é número 5. E se for alguém tentando entrar no teu estabelecimento? Pela porta de trás, pelos fontes. E aí, 30, 40 minutos, chega. Aí chega o cara. E aí te salva, cara. É o super-herói da Marketing. Já chega com os dois pés, né, cara? Que beleza. E o Maciel tá com nós. Tá bom, tamo junto, Maciel. Tamo junto, cara. 0800. Tamo junto com o cara de bem, com o cidadão de bem, com o cara que trabalha, exatamente, paga seus impostos, tamo junto com o boy, com a brigada militar, com a polícia militar, com a polícia rodoviária, com a polícia civil, tamo junto com todo mundo que é do bem, velho. Exatamente. 26 pras duas. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida, muito obrigado pela sua audiência, 20 minutos para as duas, obrigado a você também que nos ouve pela internet em outros países, atlântida.com.br, ou ainda até mais fácil, na palma da sua mão, no seu smartphone, no aplicativo, pro seu tablet também, pro seu iPhone, pro seu sistema Android, o Windows Phone. Que beleza! E aí, doutor Alceu? Doutor Peter! Você tá tranquilo, doutor Alceu? Tá tudo belezinha, doutor. O pessoal Peter tá oriçado aqui no estúdio hoje. Queria mandar um abraço, pra doutor quem, Peter. Pra quem, doutor Alceu? Pra área de qualidade da NET, doutor Peter. Pô, legal, doutor Alceu. Bacana. É, meus amigos Alceu, da hein? NET, ganhou doutor desconto. Peter. Aí, legal, doutor Alceu. Alceu. Hein? Oficializou lá o... Agora no Pretinho Básico. Bola! Grande abraço, muito obrigado ao pessoal da NET. O doutor Alceu jamais faria isso, não, cara. Não, com certeza. Fala jamais, aí, doutor Alceu. Mas que papagaiada ontem, doutor Alceu. Mas que coisa linda, eu imagino. A gente tava junto pra ver o jogo, Almir, Potter e eu. Tu tava lá, Almir? Tava lá, né, querido? Eu imagino. Não, a gente não tava junto. Eu achei que a gente tava junto. Eu imagino. Tá, fala, doutor Alceu. Não, peraí. A verdade é que foi a melhor performance da seleção do Mano Menezes até hoje, né, gente? Não, e detalhe. Não entrou em campo. Damião não joga porque se machucou. Ah, é? Tô no treino? Num jogo que não saiu. Aquecimento. Fala, doutor Alceu. Disse agora de manhã, Damião não joga sábado na Vila Belmiro. Se machucou onde? O D'Alessandro já se machucou ontem. Aí que tá, não sei. Dale, tá machucado, Dale? Cara, eu não quero mais falar sobre isso porque a imprensa fica dando pau em mim. Doutor Peter. Fala, doutor Alceu. Os argentinos estão culpando o ônibus do Brasil, doutor Peter. Que era dirigido pelo argentino. Que foi o ônibus do Brasil que bateu no girador. O Castellano! Alô? Mas que vergonha, Castellano! Cara, que lance, gostaria de agradecer também a oportunidade que tive ontem de cantar o hino, né, cara? Vai lá. O muito bom, cara. O cobrado retumbante. E som da liberdade. Como é que é o brado? É retumbante. Brado retumbante. Eu gosto do retumbante e do estante. É o maior. Primeira, faltou planejamento, aí, né? Evidentemente, né? Eu vim avisando já que porventura poderia, né? Acontecer agora. Eu não tenho nada. Vim avisando, isso, é que, na verdade, o futebol brasileiro é bem um retrato do que é o Brasil de verdade. Agora, mas aquilo não é futebol brasileiro, era na Argentina, não, maluco. Não, porque assim, ó, esse amistoso, bobalhão, com o time D, entendeu? Sabe? O time argentino, o time D. O time do Brasil, o time A, porque nós estamos numa má fase. Mas não é amistoso, cara. Não, mas era um campeonatinho no meio de campeonato, cara, tirando jogador. Imagina se esse Brasil, é o super clássico das Américas, acontece isso, imagina num Paraguai e Bolívia, cara. É que eu fico pensando, né? Esse jogo de tradição, né, velho? É muito triste. Te contar, quem é que vai ganhar a taça, hein? Não se sabe. Grandioso, que vão derreter a taça e vão beber. Tem que ter essa taça, né? Não, mas tá tudo tranquilo, porque o próximo jogo do Brasil pra gente ir pra Copa é contra o Iraque. na Suécia. Zico. O seleção Zico, do técnico. Zico. Zico treinando no Iraque. E eles não jogam no Iraque por questão de segurança, né? É isso aí. Jogam fora, eles jogam pelo, vai ser, pela Arábia. Vai ser em Doha. Não, não, não vai ter um que vai ser... Não sei. Bom, mas tem até. Iraque, mas não, doutor Alceu. Era isso, doutor Pedro. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado pela sua participação. Agora, pois, quando me falaram sobre o tereré chileno, eu realmente não acreditei. Então resolvi experimentar. E realmente constatei que é muito bom. Oh, coisa bem boa. Tem de limão, abacaxi, menta, extra forte e tradicional. Quem tomou, como é o meu caso, indique. Oh, raios, bom demais este tereré. Pita paz! Pita paz, tereré! Eu quero paz, porque é de paz. É fantástico. É só colocar a erva mate de tereré no copo ou na cuia. Encher com água bem gelada e pronto. É fantástico. Experimente você também o tereré chá chileno. À venda nos melhores mercados da região. Mas ó, quem bebe um, bebe mais. Se quiser saber mais, entra aqui ó. facebook.com/tererechileno. Muito bom, 15 minutos para as duas da tarde, Marcos Piangas, que tem aí? Candidatos bizarros! Candidatos bizarros! Hoje é o último dia de candidatos bizarros, né? Infelizmente, amanhã não podemos ver mais, cara. Ah, não, pode. Pode, não. Ah, não, tá fazendo só paga a imprensa escrita. É? Candidatos bizarros! Candidata vereadora de Suzano, São Paulo. Candidata mulher feia. Vote em mulher feia. Candidato a vereador de Curitiba, Paraná, Maria do Barro. Maria do Bairro. Vai fazer cagada certa. Não, do Barro. Sim, não, tem do a do Bairro. A Maria do Barro. Maria do Barro. Essa vai fazer cagada. Candidato a vereador de Matias Cardoso, Minas Gerais. Candidato Márcio do Pau Preto. Olha aí! Esse vai mostrar pro eleitorado como se faz. Esse Márcio, hein? Meu Deus. E candidata vereadora de Bom Conselho, Pernambuco. Candidata Lady Gaga. A propaganda tá forte. Candidatos bizarros. Pode uma piada? Piada do Bote! Oferecimento. Clínica de doenças venéreas, doutor Micael Pinto. Ai, meu Deus. E aí a loira liga pra operadora porque não consegue fazer ligações com o celular. Atendente verifica o problema e informa. A senhora tá sem crédito, é preciso fazer uma recarga pra completar as ligações. Mas de novo, eu acabei de tirar da tomada. Aliás, por falar nesse momento da piada do Potter, tem um ouvinte que diz assim, ó, tava lavando a minha louça e ouvi o e-mail do cobrador de ônibus. E lembrei que, quando eu engravidei do meu filho no ano passado, eu estava ouvindo uma piada do Potter. Ah, podia estar ouvindo o Potter. Só, né? Aliás, eu ganhei de aniversário a melhor transe junto o meu filho, o Marcelinho Fernandes, hoje com 10 meses. Que bimbada, hein? Completos ontem. 10 meses fez ontem o filhinho dela, o Marcelinho, então, que meses foi gerado ouvindo o Pretinho Básico durante uma piada serviço. Do Potter. 8407-4070, eu vou na casa da pessoa, faço um filho e conto uma piada. O filho é teu, Marcelinho, é teu? 8407-4070. O nome dela é Rosiane Santos. Obrigado, Rose. Aê. Beijo. Aliás, Rosane. Rosane Santos. Que lindo, Potter. E aí, nego velho? O nego velho entra numa sapataria. O nego velho gosta de sapataria. Só um momentinho agora que tem uma agressão. Só viu uma agressão. Uma agressão aqui, ó. Só um pouquinho. Ah, transplante de córnea, hein? Tem que tirar as coisas de perto de todo mundo. Então, tem nada pra tirar. Principalmente tu. Desculpa, Marcos. Não, tu, mano. Uma grave. Sabe que eu vou pedir pro Gabriel Casar aqui? Ah. Ah, aquela proteção de táxi americano. Não tem relação aí entre o âncora e a. Pô, desculpa, cara. Eu podia ter furado o teu olho. Explica pra vocês. Jogou o CD da Overdrive. Da Overdrive. Jogou um CD, cara. A capa de um CD no cara. Desculpa, tem a música Thumb, né? Thumb. Desculpa, vai, nego velho. O nego velho entrou na sapataria e pediu um dos modelos que tava na vitrina. Não, credo. Me vê aquela bota ali, querido. É, qual é o número que o senhor calça? 38, 39. Pequeno, nego velho tem dois pés. Vendo que é o número só. 40, 41. Não, 38, não, é meu amigo lá. É acostumado com chinelo de dedo. Meu amigo Maurício Cador, ele é grande, trabalha lá no Polo Pedro Quimbra, ele tem um pé 39, outro 42. Sério, cara? É sério, cara? cara. É sério, cara. Qual é o número que o senhor causa? 38! Não, mas peraí, desculpa, cara. Ele, como é que ele faz quando ele quer comprar um tênis? 42. Aí o outro fica sobrando. Ele compra. Ah, o outro ele compra dois. Ah, bota um enxertinho. Mas aí era muito custo, cara. Ah, mas aí ele usa intercalado. Imagina que eu vou. Não dá, põe um jornal ali. Aí o cara disse que o número dele era 38, o vendedor desapareceu. Depois voltou e disse, ó, tá aqui, ó. O nego velho calçou aquele sapato com enorme dificuldade. Ai, ai, ai. Levantou com uma expressão de dor nos olhos, assim. Deu umas voltas pela loja gemendo. Ah, tá ótimo, cara. Ótimo. Ai, ai, ai. Vou levar isso aqui. O senhor não prefere, de repente, experimentar um número maior? Parece que tá lhe apertando, ele machucando. Não, não. Ai, ai, ai. Vou levar isso aqui mesmo. Mas vem cá, por que, que o senhor vai levar isso? É que eu fui demitido do emprego, querido. A minha mulher fugiu. A minha filha virou garota de programa. O meu guri tá preso. De maneira que eu vou te dizer uma coisa. Que o único prazer que eu tenho na minha vida é chegar em casa e tirar essas botas. E o Jornal do Nego Velho. Jornal do Nego Velho. Quer vir pra cá? Vem pra cá. Beleza. Eu te jogo um CD na cara. Vai, Porezinho. Olha aqui, eu vou passar pro Pause uma correspondência. Olha quem é, Pause. Vai, Pause. Vem aí, Pause. Que budum, hein, Pause? Ah, tá brabo. Meu Deus do céu, cara. O que que era? Fecha a janela. O material do Pause é absolutamente... Uma carta pra mim. É um kifo. Uma carta pra mim também. A cara dele, né? É um papiro. O negócio é o seguinte, o cara diz aqui, ó, me ajuda, Pause. Vamos ver. Achei e perdi a mulher da minha vida num show do Planet Ramp. Ah, não, tá. Ah, não, mas o cara achou e perdeu no show do Planet Ramp, Magnata. É natural, né? Quer que eu realmente leia isso? Ele esqueceu de levá-la embora, né? O negócio é o seguinte. Dig. Olha aqui, ó. Eu tava no show do Planet Ramp, foi sensacional, e lá vi a mulher da minha vida. Ela era loura, baixinha, cabelo liso, comprido. Não sei como é que o cara lembra, né? No show do Planet Ramp, né, cara? Tava com uma amiga loira, pouco mais alto que ela, mais ou menos por ali à esquerda do palco. Sabia todas as letras do Planet Ramp, tinha um sorriso mais lindo que já vi. Olha que eu acho que tu tá viajando, hein, Magnata? Eu tenho 99% de certeza de que ela ficava me olhando. Esses caras que vão no show do Planet Ramp, eles ficam enxergando coisa, né, Magnata? Eu vou te dizer, né? Cara, muitas vezes não enxergam nada, não tem enxerga uma fumaceira. Mas aí ele viu a mina, achou que a mina tava olhando pra ele, Magnata. Quem foi disse que é histórico. O planeta podia trazer o Planet Ramp, né? Aí, ó, o cara disse que tava muito doidão no show, não conseguiu chegar na mina. Sabe que tem um amigo meu que ficava doidão nas festas, né? Ficava doidão nas festas, não pegava ninguém, Magnata. É mesmo, o cara parou de ficar doidão, tá pegando geral. Pô, é isso aí. Tá pegando geral, uma loucura. Pô, melhorou. Aqui, ó. Admito que fui mané de não ter ido falar com ela, mas não posso esperar até o próximo show do Planet pra conhecer. Tem que esperar a balada do Planet Rap. Ele diz aqui, ó, que é pra eu ajudar a encontrar a guria. Tu entende o estado que eu tava, né, Pause? Tá, mas encaminhando, eu, Pause? Tipo, peraí. Porque tu já foi, já eu voltou, achei... já deu mais outra volta, eu não entendi o que tá acontecendo. Tu não tá prestando atenção. Ah, eu tô. Tu não tá prestando atenção, tá olhando teu telefonezinho aí que eu não, vi. Não, não tô. Tá olhando. Planet Rap, quem tem cedo é uma baladinha pra chegar na guria. É verdade. E como é que nós vamos fazer, Pause? Tá dizendo que o cara tá dizendo que eu entendo o negócio, não sei o que ele tá falando, meu. Mas não, tem um nunca e-mail. Fui no show do Planet Ramp, nem gosto de dois. Ele tem um e-mail aqui, ó. Se essa mina lembrar dele e ele lembrar da mina aí, que já lembra aí, é o Eric, é o efeitobumerangue@gmail.com. efeitobumerangue@gmail.com. Vai ter e-mail. Diz que eles foram separados pela Roda Punk. Ah, vai te deitar, meu! Pô, cara, vai, não, ajudamos o cara. No meio da Roda Punk, vai se cagar. Arrumamos o cara, arrumamos a vida do cara. Pelo que eu entendi, a Roda separou eles. Sim. Mas uma Roda Punk no show do Planet Ramp, não tem nada a ver, cara. Diz que foi. Era em slow motion. Da Punk e Slow Motion. Os vídeos que tem no YouTube, assim, ó, mostra. É demais. Não, os caras estão bem emocionados com essa volta aí. Eles outra lançaram... volta histórica também foi da Guedes, cara. Da Guedes tá aí, não, abriu, para. É. Eles abriram o Planet Rap. Ah, abriram o Planet, isso aí. É que foi volta também, volta histórica. Que legal, né? E pra você que gosta de vinil, vamos falar de vinil. Boa, no vamos programa? Falar de vinil. Os discos do Planet Rap, os dois primeiros, foram relançados em vinil. Pra quem tiver a fim de comprar mais. Sabe quanto custa no Brasil, né? R$120 um LP. Se acha 70. Se acha 70. Cada um. Eu participei de um dos discos da Guedes, eles me convidaram. Pensei que fosse do Planet Rap, meu compadre. Qual é a música? Eu acho que foi o segundo, que foi. Era o Frio. Cantou? O Frio, eu cantei. Foi tão importante que tu não lembra. Não, o Frio, me lembro. Foi criado exatamente para o trabalho deles. Eles me convidaram. O segundo disco tem o Nitro da Guedes. Nitro disse, claro. Mas lá no começo. Mixtape domingo na noite. Falando em música, hoje no Zelig à noite, meu amigo Sérgio Rojas, nosso amigo aqui, amigo de vocês também, Sérgio Rojas, vai estar comandando um tributo à Mercedes Sosa. Terceiro ano sem a Mercedes Sosa, né? Que horas vai ser isso? Hoje, né? Na noite, a partir das 9 horas. Ali no Zelig, na Cidade Baixa. Um abraço pro Sérgio aí e um monte de gente que vai estar convidado para fazer a lembrança de uma das maiores cantoras da história da América Latina, Mercedes Sosa, que há 3 anos. Ele vai se vestir como ela, assim, ou não? Não, ele já é ela. O Sérgio já é a Mercedes Sosa. Seria legal, cara, todo mundo de Uruguaiana pra lá é igual. Não, e todo mundo vai descer de Uruguaiana pra assistir. Pra assistir, certo. O Sérgio de Uruguaiana, então todo mundo de Uruguaiana pra lá já é todo mundo igual. Falando em música, ainda ontem queimaram uns negócios ali no Araújo Viana. Queimaram umas pessoas também essa semana. Queimaram um balão lá no show do Tom Zé, o pessoal tá protestando. Olha só, vai lá uma empresa e paga a reforma do Araújo Viana, reabre um teatro que tava fechado. Investe pra recuperar aquela região ali. É, limpa, deixa o negócio lugar todo legal. Histórico da aí cidade. Vão lá ontem no show do Tom Zé, fazem protesto. Por aí, que botaram uma cerquinha ali, que não dá mais pra acessar a grama que eles queriam acessar. Aí queimaram um balão de um patrocinador. Ah, não acredito. E aí deu problema com segurança e tal. Pelo com todo respeito às opiniões, eu tô acompanhando também de longe, silenciosamente, este debate sobre o cercadinho em volta do Araújo Viana. Tinha que cercar a Redenção inteira, ponto, cara. Acabou, velho. Os grandes parques das grandes cidades, dos grandes países do mundo, são cercados, cara. Tem hora pra abrir, hora pra fechar. Isso aumenta a segurança, diminui a criminalidade. Por que que os caras querem tirar a cerquinha do Araújo Viana? Pra deixar a marquise do Araújo Viana à mercê dos indigentes, do pessoal da rua que vai pra lá fumar crack. A Redenção de noite é um antro, cara. Acontecem coisas horríveis na Redenção de noite. Sabe quando é que o cara vê isso? Quando vai levar o filho de manhã no sábado, de manhã no domingo. E ver tudo que tem no chão da Redenção, velho. Seringa, preservativo usado, tudo que tu pode imaginar, velho. E aí os caras querem tirar a cerquinha do Araújo Viana, cara. É, por favor, né? Hoje é um dia de fúria hoje, cara. É, eu vi. Ô, Magnata, vai bater teu carro. Só eu que senti isso. Olha aí, meu, vamos almoçar agora. Desculpa, Marcos, eu não quis te agredir. Só não vai bater teu carro. Cara, e se eu bater o meu carro, eu tenho HDI, cara. Aí é bonito! A HDI tem o bate pronto. Maurício, aqui, Maurício, tem o destaque do programa hoje. Obrigado. Tá ganhando aqui a revista. A GQ. Né? GQ. A GQ, GQ Brasil, né? Tá, tem uma peituda na capa. Não, a Mariana Ximenez, a capa, só que tem uma outra aqui dentro, tá espetacular. Olha aqui, o HDI tem o bate Maurício pronto, que é o centro de atendimento, que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Mas é poucos minutos mesmo. Então, na hora de fazer o seu seguro, pense na seguradora, que é boa na hora que você mais precisa, que é boa na hora H. Pensa HDI Seguros, é de bate pronto, Mr. P. Muito bem, Mr. P, tá tudo contigo. Agora eu quero ver essa ata hoje, hein, cara. Essa ata é histórica, Mr. P. Foi o programa que ele menos falou para escrever. Impressionante. Cara, tem uns 4 ou 5 envelopes que serviram de tomos, folha pra... Tomos. Vai, vou fazer hoje de tarde uma discussão. Tomos o quê, hein? Tomos qualquer coisa. Sessão de tarde. Eu vou te levar hoje pra dar uma banda. Carregado hoje aqui. Um uísquinho. Vamos lá, Mr. P. 4:30 vai começar a beber hoje. Vai. Aos 4 dias do mês de outubro de 2012. Hoje é 4? Hoje é 4. Hoje é 4, é véspera. Não precisa beber muito pra esquecer. Vamos lá. Na saudação, na abertura do programa, Piangers mostrou uma indignação no caso da dentista assassinada. Pediatra. Não foi assassinada. Ela foi baleada. Foi uma pediatra baleada. Ela está em recuperação na UTI e provavelmente saia do hospital daqui a 10 dias. Nem que os bandidos estão soltos em função da lei. Piangers diz que tem amigos que fumam maconha e que dormem na prisão. E esses não são presos. Maurício Amaral falou que maconheiro dorme em qualquer lugar. Potter mandou um beijo para a Miss Brasil que nos ouve, principalmente porque passou a manhã com ela. São Francisco Gabriela de Assis Marcos. São Francisco de Assis foi chacoteado no programa. Por quê? Não foi de jeito nenhum, cara. Sobre mosquito? Sobre mosquito. Gente, a ata é a ata. Hoje o programa está político e educacional. Depoimentos de Neto, Fetter e Piangers sobre educação. E Potter também falou sobre o mesmo assunto. Piangers voltou a falar. Porã entrou no assunto e disse que esse país precisa de uma revolução educacional. Fetter acha que os pilares desse país não vão mudar: saúde, educação e política. Potter queria ir para Fernando de Noronha. O Porã comentou que a audiência pelo Twitter disse que o programa está muito chato. Piangers e Porã usaram os personagens Marcelo e Marcelino e continuaram os protestos. Maurício Amaral acha que Maria Rita faz um mal tremendo para a música brasileira. Peter acha demais o som de Maria Rita. Mr. P agradeceu ironicamente a alegria que o programa proporcionou na primeira meia hora. Maurício Amaral está curioso sobre a Brotoslávia. Na volta do intervalo, a papagaiada do amistoso entre Brasil e Argentina. Através do chá chileno, Mr. P participou pela segunda vez do programa. Peter acertou um objeto no olho de Piangas. Potter tem um amigo chamado Maurício. Protege, né, cara? Que calça 39 num pé e 42 no outro pé. Maurício que adora. Potter, pelas imagens, disse que tá demais a volta do Planet Red. Porã diz que os caras estão muito afim. Estão muito afim, eles estão muito afim. Falei com o Benegão. Neto participou de uma música do Da Guedes. Sérgio Rojas vai cantar Mercedes Sosa. Maurício Amaral que sabia que horas. O programa voltou a ser opinativo. Fetter quer a redenção cercada, porque o que acontece são coisas horríveis durante a noite. Hoje é um dia de fúria, ele disse. Para encerrar, Maurício Amaral recebeu de Potter uma revista por ter sido o destaque do programa. Assine do Fé, Mr. Muito P. Chega. Muito bom, Mr. P. É. A visão toda especial de Mr. P sobre o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, parceria e paciência. Hoje tá difícil. 14h, vamos voltar logo mais às 6h. E às 3h tem o Tá Vazando. Para quem ouve o Atlântida.com.br, também aplicativos e para a região da Grande Porto Alegre. Tchau, valeu!